André Cedês, o moral de Bicoara. Já deu meia-noite no ponteiro da Qualândia e você tá atrasada. Calma aí, calma aí. Já deu meia-noite no ponteiro da Qualândia e você tá atrasada. Vou te tacar pique, não quero saber de nada, bom. Vou te tacar pique, não quero saber de nada, bom. Chegou atrasada na Qualândia, tá ligada, viu? Eu não vou querer saber de nada. É surra de swing, parceiro. Já deu meia-noite no ponteiro da Qualândia e você tá atrasada. Calma aí, calma aí. Já deu meia-noite no ponteiro da Qualândia e você tá atrasada. Vou te tacar pique, não quero saber de nada, bom. Você pode dar cadeia falando diabo, deixa aí misericórdia. Eu até meio desculpa, eu errei o repertório.